ouvintes. Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 56ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuaremos um ciclo que representa uma pequena viagem pelo mundo. Na semana passada, quando estivemos em Paris, avisei que iríamos mudar-nos para o outro lado do Atlântico e essa viagem teria um motivo por detrás para ser realizada. Ora, hoje darei a explicação. Desta feita, iremos ouvir exclusivamente canções da autoria de artistas ou grupos provenientes de Los Angeles, cidade dos Estados Unidos da América, que acolheu no passado domingo, dia 13 de fevereiro, mais uma edição dos prémios mais consagrados no mundo da música, os Grammys. Seguiremos desta vez uma ordem cronológica. Começamos pelos anos 30 e 40 do século passado, época de uma comunidade musical afro-americana muito vibrante, apesar de ser relativamente pequena. À volta da Avenida Central, a Central Avenue, congregavam-se grandes talentos como Charles Mingus, Gerald Wilson e aquele que escutamos no início deste nosso recanto, Buddy Collette, aqui com o seu quarteto. William Marson Buddy Collette, saxofonista tenor, flautista e homem do clarinete, uma das maiores influências no jazz na costa oeste, um artista que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, em setembro de 2010. Nos anos 50, a tendência afro-americana desapareceu e deu lugar, pouco tempo depois, a nomes como os The Beach Boys, formados em 1961 em Hawthorne, numa cidade no sudoeste de Los Angeles. Em 1964, os rapazes da praia lançaram o single I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Em 1965 surgia mais uma banda rock, com o vocalista Jim Morrison, o homem das teclas Ray Manzarek, o baterista John Densmore e o guitarrista Robbie Krieger. Eram os The Doors, cujo segundo álbum, Strange Days, foi comercializado a partir de 1967. Continha, entre outras, a melodia People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Na década de 1970, em pleno auge do movimento hippie, o estilo punk rock dominava Los Angeles. Grupos musicais como os X ou Wasted Youth começaram a aparecer nos concertos locais e não só. Outra banda famosa dessa época punk foi Black Flag, formada em 1976 em Hermosa Beach, cidade também nos arredores de Los Angeles. Considerados como um dos primeiros grupos de sempre de punk hardcore, os Black Flag cantavam em 1982 TV Party. Tonight. os session musicians eram músicos que não trabalhavam em exclusivo com um grupo, não eram membros permanentes de determinada banda. Alguns desses músicos formaram em 1977, em Los Angeles, certamente, os Toto. Com um grande sucesso comercial no final dos anos 70 e início da década de 80, no álbum Toto 4, que saiu para as bancas em 1982, podia ser escutado um single que foi número 1 no Billboard Hot 100, a tabela Billboard de vendas dos Estados Unidos da América. A música tem o título Africa. I hear the drums echoing tonight, and she's only whispers of some quiet conversation. She's coming in with dirty flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some more forgotten words. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Anos 80 em Los Angeles viram o nascer em peso da música rap, um estilo onde destacaram os N.W.A. ou Niggas with Attitudes. Criado em 1986, durou apenas 5 anos até 91, mas era um grupo que incluía nomes de Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, DJ Ella e MC Ren. Em 1988 saiu o single Straight Outta Compton. You are now about to witness the strength of street knowledge. Muitos dos nomes mais conhecidos mundialmente no panorama hard rock surgiram em Los Angeles a partir da década de 1980. Um dos grupos com maior sucesso tem o nome Metallica, formado em 1981. 11 anos depois, 1992, ouvi-se a canção Nothing Else Matters. Thank you. much more from the heart. Forever trust in who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive, and nothing else matters. Yeah, trust us, see, and I find in you every day for us something new. Já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a grupos ou artistas provenientes de Los Angeles, cidade norte-americana que foi palco da 53ª edição dos Grammys no passado domingo. Uma noite dos gramofones, na qual o grupo Lady Antebellum saiu como o maior vencedor, com 5 Grammys conquistados, entre os quais Canção do Ano, com Need You Now. Os canadianos Arcade Fire arrecadaram outro prémio importante de Álbum do Ano, com The Suburbs. Uma cerimónia que decorreu em Los Angeles, cidade que foi o centro das atenções do nosso recanto de hoje. Vários nomes de sucesso musical foram, no entanto, excluídos, como Korn, Elliot Smith, Beck, Weezer, Sublime of Long Beach, Tool, Rage Against the Machine ou Linkin Park. Ou então, num género musical bem distinto, não escutamos as carreiras a solo de Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube e Snoop Dogg. Mas talvez voltaremos a viajar brevemente até Los Angeles numa outra emissão, dada a diversidade musical desta rica cidade. Na próxima semana iremos viajar para outro local, com certeza, talvez voltemos à Europa, talvez não. Em 1983 foi formado um grupo de rock alternativo, os Red Hot Chili Peppers,